370 via Upper Whisky 58, decola da pista 10, saída Puca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, controle 119.35 e o transponder 5426. Autorizado João Pessoa 370, Upper Whisky 58, Puca, Aracaju, decola da 10, curva esquerda 119.35, controle 5426, transponder gol 1896. 896, correto, chame pronto, posição 7. Chama. Fala de Salvador, o gol 1805 no box 6, para puxa acionado. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, chamada para o táxi 1805. Azul 4062, tá com capa vista, posição Duna. Passa Duna, complete, final ILS, chame torre 1186, Azul 4062. Completando ILS 186, boa noite, Azul 4062. Boa noite. Então em Salvador, muito boa noite, Azul 4062, estabilizada, LS. Boa noite, Azul 4062, livre pouso, pista 10, vento no meio, 0 grau, 069. Livre pouso, pista 10, Azul 4062. Salvador, o TAN 317802, pushback acionamento. Quem é que tá na escuta? A rádio lá em Conquista tá ciente do voo dos senhores? Gente, eu sempre tentou contato com Conquista e disse que não conseguiu. Acompanhou todos os contatos solicitando o apoio lá. Tá ciente. Vai Tango, tá autorizado, recoordenado, pronto no 7, ajuste no 0, 1 no 7. O TAN 3178 solicitou push e acionamento portão 02? Afirmativo. Autorizado, reporte para o táxi. Alívio, portão táxi. O TAN 3170 mantém a posição da cidade Juliette, informa que tem um tráfego da companhia que vai iniciar o push e acionamento no portão 02. Após o mesmo, ingresse via... Após o mesmo liberar o pátio no setor, ingresse via Juliette para o 02. Afirmativo, então, o senhor está aguardando a liberação do box 02, 3570 da tarde. Tango, reporte alinhado, pronto. Solo, Salvador, Tango 3520, puxa, acionamento. 3520. Ponte pé acionamento 7145. 715, portão 5, aguarde, puxa. 714, vai aguardar. Solo Salvador, muito boa noite, Azul 4062, Lebron Fox. Azul via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Azul 4062. Over, Golf India, Alfa, nós apresentando, Jasper Neal, de Frequent, disponível, Central, Central, on 123.85. X170 vai ingressar via Índia após o traço da companhia sair do pátio, ok? 715, autorizado, puxa, portão 5. 180 graus, 39, 1017 no ajuste, decolagem autorizada. Decolagem, culpa, ora só, culpa, salvo. Olha lá para o colega puxar um pouquinho mais para trás, a gente já ingressa agora na presente via Índia, ou 3170. Já pedi, amigão, pode vir que a Índia está liberada. Pode ser, ô Salvador, 3170? Sim, autorizado até o 2. Valeu, mano. Já está recuado aqui, a Texo Índia já está liberada para vocês. Tô chegando. 805, decolagem autorizada, 160 graus, 3-11. Autorizado, decolagem 1805. Autorizado no 5, reporte táxi. Camarada táxi, 714. Aproximando-se da Juliette, Azul 4062. A 062, mantenha-se antes da Índia. Cru, pode passar a Juliette, manter posição antes da Índia, Azul 4062. Firmo. Controle 1935 para a viagem. 1935 para o grado. Nós acionamos Natal, 2 horas e 50 de autonomia. Vamos passar 2000 direto com o Kis. Vou voltar direto com o Kis, por isso que é que está lá. O Baby. Agora passando. 1935, boa viagem. 1935, boa noite, 805. 62 vai ficar atento ao 320 da TAM. Ingressa no Alfa, após o mesmo, ingressa Índia, portão 01. Gente, após o TAM, ingressa pro 01, no seu 4062. 520, tá aguardando para o pushback acionamento, portão 03. 3520 vai ficar atento, tráfego da Azul ingressando portão 1, após o mesmo parque autorizado, push no 3. Gente, 3520. Puka, vigilante. 370, gol 805. Run in Portugal, 158 on 1011, take west, push and start. 158, clear, push and start, coming back to taxi. Clear for push and start, I'm coming back to taxi, push and go on 58. Controle. 1805, prossiga. Suba restrito ao nível 310. 3, restrito 310. Correto, nível 310 restrito. 1805. Táxi 714, 168 a bordo, alterna Recife, 1220. No 4, vai taxiar Juliette Alfa, ajuste no 0 no 7, 1862, a ponto espera. Juliette Alfa, ponto espera 186, 714, 1617. Boa noite, 05, chame Recife em 12685, alterne 12545. Chama Recife em 2685, alterna 2545, 1805. 3, 1, 7, 8, decolado, zona 2, chame controle, 1935, boa viagem. 1935, boa. Controle Salvador, muito boa noite, 3178, Pouca Aracaju. 3178, boa noite, suba para o 330, vigilância. 330, vigilância, 3178. Pushback acionamento no portão 8. 606, portão 8, coordenando com a equipe de solo, a passagem do 330 da Portugal, após o mesmo autorizado. Mas Portugal autorizado, 606. Zero, tá pronto para o táxi com 174 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando o Recife. 520, ciente, aguarde para iniciar táxi. Guarde a nota 3520. Zero, vai aguardar táxi devido ao tráfego da Gol que está alinhada na cabeceira, também vai para Aracaju. Aracaju solicitou 5 minutos entre as duas decolagens devido ao serviço não radar. Sim, esse está 3-5-2-0. Sound in Portugal, 158, taxi. 158, taxi by Juliet Alpha, 131016, Hotshot Tower. On frequency 118.60. Taxi. By Juliet and Alpha to holding partner 10, can edge 1016, and the tower will be 118.3, Portugal 158, again. Portugal tower is 118.60. 118.60, again. Vai ficar atento à passagem 330 da Portugal. Após, vai seguir o mesmo via Índia com o número 2 no ponto de espera. A gente está 352 já. Vai seguir o 330. A 115 milhas a oeste de Salvador. Seguiu 70. Vou na flor da posição Avança, aguardando a chegada marcada. Solo Salvador com 1896, puxa funcionalmente no 7. 896, o tráfego da sua companhia, portão 8, já está autorizado. Puxe, se possível, está autorizado em coordenação ou puxe também no 7. Caso negativo, aguarde para iniciar após a passagem de tráfego da companhia. Gente, aguarda questionar referente a fluxo de tráfego para João Pessoa, Gol 896. 96, confirme. Existe sequenciamento para João Pessoa? Não, negativo. Gente, o Gol 1896 aguarde então aqui no 7. Gente, correndo com essa equipe de solo, o tráfego da sua companhia no 08 está iniciando. Após a passagem do mesmo a cauda, está autorizado. A gente vai aguardar mais alguns minutos. Chama para o estacionamento, Gol 1896. Gente. 2935, a viagem. Obrigado, boa noite. Controle Gol no 714, decola Puca. 714, suba para o nível 230, saindo da Puca, vigilante. 230, Puca, Gol no 714. Sou 3178, chame Recife, frequência 12685, antena 12545. 2685 ou? 545. 12545, obrigado, boa noite. Boa noite. Esquique Tango, chame Recife em 1288, antena 1264. Fully ready for departure. line up and take off from A10 Portugal 158. Quatro bordas, 3 horas e 10 de autonomia, Alterna Natal. Juliette Alfa, 1096, 186, ponto de espera 606. Boa noite. Boa viagem. Salvador com 896, totalmente pronto no 7 para puxo finalmente. Chegou o ponto 96 horas, a 9 dias, no mesmo sentido, é 197. É bom, né? Tio Zero, Salvador da parte, uma frequência 119 da Small 35. 119 da Small 35, reporte com o que vai ter 2 manetes. Boa viagem. Com esse 7 no quadro, boa noite. Boa noite. Salvador da parte, reporte com 158, 2200 feet on Momo. 52A. 350 Momo Departure GB Transition. On Momo Departure with the GB Transition, time flight level 350, vertical 158. De espera da 1-0, pronto, decolagem. 6-0-6, ciente, mantém com a espera. 3-5-2-0, decolagem autorizada, ajuste no 0-1-6, 1-7-0 graus com meia dúzia. A decolagem da 1-0, tá 3-5-2-0, 1-0, 1-6. Passa uma passagem no Yacht Bravo Lima, retifica. Yacht Bravo Lima, chão de identificação, contato radar a 90 milhas, Oeste de Salvador. Batível Aço 70, reporte para a descida. Salvador, gol 1896, 167 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Fortaleza para táxi. 96, Juliette Alfa, 1862, a ponto espera, ajuste no 016. Juliette Alfa, 186, no 016, ajustado, gol 1896. Ali, mantém na 10106, aguardará 3 minutos. Confirmando pro gol no 606? Afirmo, 606, ali mantém. E mantém, não, no 0606. 3520, decolado os 23, chama o controle da 935, boa viagem. 19-1-1935, TAN 3520, boa noite, graças. Controle, Salvador, boa noite, TAN 3520, cruza 2000 para 190. 3520, suba para nível 190, saída PUCA, vigilante. Saída PUCA, Aracaju, sube 190, TAN 3520. Level 3 Portugal 158 requested to receive center on frequency 126.85, if unable 125.45. 126.85, 125.45, report 158, that's my dear. Yes. Do 494, quanto tempo assim que você está dizendo? Então no 0, com 1.016, volume 06. Espera a pista 1-0, pronto. 896 autorizado ali a manter na 1-0. Aguarda 3 minutos, está no imperfeito saída do tráfego da companhia que está decolando. Feito, aguarda 3 minutos, ali mantém pista 1-0, gol no 896. Zero meia, decolado os 2-7, controle 1935, boa viagem. 1935, boa noite, igual no 6-06.